pé. Uma pancada sonora no pé do ouvido, tipo joelhada de mulher abaixo do umbigo. Me senti meio esquisito, cabreiro sinistro, só de ouvir alguém dizer aí: o rap tá invadindo. E nesse pique também fui, me joguei de cabeça. Vários lances, várias ondas, várias fitas, várias tretas que ninguém esqueça. Ah, difícil de esquecer, cada grupo que cê ouve te faz compreender. A cada emoção, abala o coração. Os neguinhos tudo unidos, isso me traz a comoção. Tipo Sabota já dizia, o rap não é viagem. Os pés no chão, seguindo na humildade. É o rap, é o teste, até quem conteste. Do Nordeste ao Sudeste, vixe, cabra da peste. Falou moleque, demorou, tá me envolvido. Ficou sinistro, pois o rap tá invadindo. O rap tá invadindo, sai da frente. Só malaco doido, pá, linha de frente. Você quer compreender, quem vai somar? Se vai ficar parado ou se vai acompanhar. O rap tá invadindo, sai da frente. Só malaco doido, pá, linha de frente. Você quer compreender, quem vai somar? Se vai ficar parado ou se vai acompanhar. A cada passo uma estrada, cada rima uma parada. Cada letra improvisada, uma fita bem bolada. Cada irmão que chega, cumprimenta e faz valer. É a força, é a união que faz o rap crescer. Mesmo caminho, irmão, várias levadas já. Vários na contenção, é só superação. Acho bom, cê entender, vá depois no moscar. E ficar aí parado quando o ponte passar. Alguém me perguntou o que eu ia fazer. Se ia ficar parado ou então me envolver. Presta atenção, neguinho, fiquei bolado. Quando vi várias pancadas, fiquei hipnotizado. É o rap que tá invadindo, chega com firmeza. É o rap que tá invadindo, sente só que treta. É o rap que causa calafrio e faz o chão tremer. É só cê paga pra ver. O rap tá invadindo, sai da frente. Só malaco doido, pá, linha de frente. Assim quer compreender, quem vai somar? Se vai ficar parado ou se vai acompanhar. O rap tá invadindo, sai da frente. Só malaco doido, pá, linha de frente. Assim quer compreender, quem vai somar? Se vai ficar parado ou se vai acompanhar. O rap é compromisso, porra vagabundo, não é viagem. É compromisso, porra vagabundo, não é viagem, não é viagem, só quem é louco.